A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias vidas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão. A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias vidas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão. Foda-se os contra oposição, nós é a chave, os cria do crime. Lacrado no vermelho, pesado no mopitite de Glock, de R15, no Jetta nós boladão. Fazendo meu papel, defendendo a facção. 4, 5, 6 ladrão, tudo fortemente armado. A tropa tá no chão, por aqui tudo palmeado. Goiânia tá embaçada, PGO, clima de guerra. Creu na nós, dominou até o branco da canela. 1385, janela na boca, gira mil grau. Só tip exportação, playboyzada, abusa geral. Sou ácido e parafa, o crime é louco, é ilusório. Das grades para o mundão, irmãozão, só na revelório. Cadeia tá neblinado, mas na zoa não para. Para o no bonde é brabo, é só Glock, kit rajada, putão. Beijo de lá, TTzinho, meu mano, o Samara. Jogador Coca-Cola, cliclec, boom. Pilantra, margas, tudo no convívio, é só irmão. Jubileu, força e fé, panda 2, axé ladrão. No ronco, enrola os cabas, meia-meia, os fuzil fá. Onde nós chega, para com o time do morro marginal. Nós é a voz da capital, dos louco envolvido, dos mano que representa inteligência, meu querido. Pros ganso, nós fecha o vidro, engatilha e puxa o cão. É o certo pelo certo, na pista não tem perdão. A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias fitas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão. A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias fitas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão. A creu na nós tá na voz, crime é louco, inteligente. É o certo pelo certo, parceiro, a chapa é quente. Faz cair no 100k, no pente, as correntes chama atenção. Psica de R10, GTA, mó respeito, irmão. Mil mano, 500 ladrão, boca de ferras, caracol. Moraes, Afonso, Twin, negão de FN, Fal, Babilônia, Nino, Tevaldo, primão. O bicho pega, Vinícius, fechou com nós até o branco da canela. Nós não fecha com comédia, bandido de apartamento. Sou favela, sou função, pobre louco no mó veneno. Sou favela, sou função, pobre louco, eu não vou veneno. A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias vidas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão. A creu no Bagdá louco, se é o vários por mim. Baraú não é Bagdá, tá dominado, irmãozinho. Várias vidas que vivi, graças ao pai tamo vivão. Na cautela, inteligente, consciente, pesadão.